escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Já posso? Já posso. Olá, people, já era boa da nossa boa da conta, ficou muito cansado. Aqui está mais uma emissão, acho que é a 14ª, também se não for, whatever. Escolhes tu ou escolho eu? Escolhes tu ou escolho eu, que isto comemora no dia 4 de janeiro, este dia 4 de janeiro de 2011, comemora um ano de existência. Não escolhes tu ou escolho eu, mas a Rádio Antena Web, a dona e patrocinadora deste programa. Então, quem é que faz anos? Digam, digam todos, todos em casa. Todos com mãos no ar, Rádio Antena Web, web, web. Web, Rádio Antena Web. Ora bom, não é só rádio, já que estamos a falar em anos, já estamos no ano 2011. Epá, nem sei, já passou tanto tempo, não foi, people? 2010 já ficou para trás, 2010 já ficou, todos. 2010 já ficou para trás. 2010 já ficou para trás. Ora bom, neste ano 2011, quais são os vossos desejos, quais são as vossas perspectivas, quais são as vossas prioridades para estes 360 agora, um dias que faltam para terminar o ano? 2010 foi um ano bom, foi um ano mau. Esperamos pelas vossas respostas para o nosso mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Já que este programa é uma porcaria e não tem ainda um mail próprio, então enviem para o mail geral da rádio, que assim também serve. Depois de no ano passado, ou seja, no dia 28 de dezembro, temos escutado 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 aquele inverno, entre aspas, uma flor, entre aspas, novamente, como quero ver os peixes a bailar, todos a bailar, la, la, la, la, la. Quero a bailar, la, la, la, quero a bailar, la. É The Reader, foi a quinta melodia com Passion of Angels e fechamos o ano, a emissão, a semana, o dia e ainda aquele minuto com Rolling Stones e Angie, Angie, Angie. Ora bom, já estou aqui a falar há dois minutos e já me esqueci que tenho aqui alguém ao lado que também quer intervir neste programa, nesta primeira emissão de 2011 de Escolhes Tu. Ou escolhes, escolhes, escolhes, escolhes eu. Escolhes, escolhes, escolhes, escolhes, escolhes tu. Escolhes, escolhes, escolhes, escolhes tu, Carlos Bonaparte. Propos para o Carlos Bonaparte. Fala aí, Carlos Bonaparte. Eu não tenho nada para dizer. Eu vou embora, fazes o programa, estás com uma energia espetacular, pá, pronto, fazes tu o programa. Eu não tenho nada para dizer, vou embora. O Carlos Bonaparte vai bazar, vai bazar. Apresenta as tuas seis músicas e eu escrevo-te aqui no teleponta, pá, porque está brutal. O que é que está brutal? A tua apresentação, pá. É. Só te digo uma coisa, eu não sei o que é que tomaste, mas isso faz-te muito bem. Foi ser gripe e mebocaína hoje. Ah. Ontem sem gripe, hoje foi mais cocaína, yo. Mais cocaína rima com que? Heroína! E cocaína? Coca-Cola! Estás a fazer publicidade! Olha, na semana passada fizeste publicidade à TMN e eles lixaram-te que já não tens o telefone. Ah, não é nada disso! Ah, já tens, eu estou. Não, e não, eles agora se não carregas o telemóvel num dia, no dia a seguir cortam-te, suspendem tudo. Mas obviamente. Não pagam, estás fora de cash, boa, alto, boeda nice. Tem que ser assim, manaço. Tá bem, pronto. Olha lá, então não sabes, já que estamos a falar da TMN. Já que estamos a falar em bué da TMN, lembrei-me agora. Tu não se vai passar a falar isto aqui um da MOS? Não se vai passar, não, já foi no ano passado. Já ias fazer janeiro. Falaste aqui um da MOS e eu pensei que tivesse a brincadeira, mas depois, no feito no 8, reparei que no mesmo dia, na terça à noite, falaste outra vez sobre a mesma coisa. Tu ficaste mesmo indignado, não foi? Ai, não, que não fiquei. Porque és um analfabeto. Eu vou-te explicar uma coisa. Queres curtir logo à noite? O que é que eu perguntei? Vamos lá, filho. Não, mas o que é que isto quer dizer? O que é que quer dizer? Olha, eu até te dizia se já passasse para lá da mesa. Mas como ainda não posso dizer. Pronto. Não, o que é que quer dizer curtir? Curtir? E para a discoteca, não é? E para a festa? Depende do que é para curtir. Divertir, não é? Pronto. Mas se fosse há 50 anos, se tivesse curtido, se me perguntasse, queres curtir logo à noite, sabes o que é que me estavas a perguntar? Queres ir tirar a panela às ovelhas? Pronto, pois eu sei. Isso é curtir. Não sabes que as palavras vão mudando de significado. Mosh não quer dizer feio. Mosh quer dizer todos ai mosh. E todos yo, weather nice. Isso pode ser aqui em Portugal. Quem disse está pronto. Quem disse isso é uma pessoa que vive atualmente em França. Isso é em França. Estás em França. A tia é mena francesa. Não. Até para quem é que te irritas? Não tem nada a ver. Queres andar o soco? Porque eu só quero. Até blá blá. Agora. Porque eles são espertos. Eles vão buscar. eles vão buscar, sei lá, é como se agora criasse uma rede que era a Schweinestar, imagina. Eles dizem, Schweinestar, que espetáculo. Schwein é porco. Pois eu sei. Porco sou eu, não és tu. Pronto, aí, mas imagina que, então e tu és de que rede? Pá, eu sou da Schweinestar, ou eu sou da Schwein, quer dizer, e os gajos estão, em que nome altamente Schwein, não é muito fixe e tal. Eu estava a chamar a toda a gente de porco. Não. Quer dizer, Schwein em Portugal não é porco. Isso é na Alemanha, mas percebes a ideia? Está pronto. Assim, para quem está indignado assim, a preencher minutos de antena web com coisas que não têm interesse. Pronto. Tá bem. Não deixa eu ter que passar no microfone. Também não há que me preocupar. Não há que preocupar mais ninguém. Porque... já foi no ano passado isso. Pois, nem não é só isso. Foi de noite, já acabou. Pois, já acabou no ano passado. Exatamente. Olha, sabes o que é que também acabou, mais ou menos? Quer dizer, não acabou. Para mim, acabou. Foi o dois, pô, a antena. Eu na semana passada falei... sabes que eu não gosto de deixar coisas a meio. E eu na semana passada falei de factos esportivos que ao longo de 2010 me marcaram. Lembras-te disso? Lembras-te? Tens de dizer que sim. Lembro-me, sim. E então eu falhei, por incrível que pareça, falhei o Benfica campeão europeu de futsal. E tu falaste o Benfica campeão. O Benfica foi campeão de futsal. Vamos lá ouvir o final. Diretores de torneios. A reunião contou, entre outros, com a presença do número 3 mundial, o sérvio Novak Djokovic. Um nome bem esquisito e o ténis a fecharem a última edição do primeiro ano de Desporto Antena, verdadeira edição 2010 e também a última com a locução de Nuno Miguel. Deixo-vos com uma companhia bem melhor, Carlos Bonaparte, que vai assumir as rédeas do desporto nacional e internacional a partir de 3 de janeiro do próximo ano, às 8 da noite. Nós vemos ou ouvimos-nos por aí. Ué, da cu, manasso! Elogiei-te, manasso! Eu disse que eras uma companhia bem melhor, manasso! Sabe o que é que eu te digo? Concordo plenamente. Exatamente. A emissão passou para ti, ué, da cu, ontem à noite. Foi muito difícil a emissão, a primeira? É assim... E diz-me lá, qual foram as notícias de ontem à noite? E quando é que vais deixar de inventar os nossos ouvintes? Ano novo, eu vou-te explicar. Manasso, estamos a gravar este programa no domingo, dia... que dia é hoje? 2. Portanto, eu vou-te explicar porque é que eu estou a remolar isto. Porque imagina que daqui até terça-feira acontece uma coisa extraordinária. E o programa passa e nós nem sequer falamos dele. E depois os ouvintes ouvem, olha aqueles analfabetos. Então acaba o programa dia 4, terça-feira, e ontem, segunda-feira, ou hoje, terça, aconteceu isto e aquilo, e eles nem sequer falaram disso, uma coisa extraordinária. Percebes agora, manasso? Ano novo 2011, estamos bué à frente, estás a ver, manasso? Por isso, nesta altura, tu nem sequer sabes o que é que vais falar amanhã à noite. Portanto, passa à frente. Ora bom, a primeira música do... isto é para falar de músicas, não é? De escolhas, não é? É para falar de escolhas. Mas não apetece. Hoje és tu... Ah, não? Apetece-me, está bem. Yo, vamos então, voltamos ao pira, primeira música. Sabe qual é? Ainda não lembras qual agora, é? Agora muito contigo. É, não acha? Agora muito contigo. Então fica calado, também sou eu a falar. tens tempo. Enquanto eu falo, enquanto a música dá, já tens tempo para tirar. Exato. Exato. No dia 8, que é quando? Sábado. Sábado faz um ano que arranquei com o Quadras da Música. Qual foi a primeira música do Quadras da Música? Pronto, é que vamos ouvir. Está explicado, acabou. Vamos embora. Não, não dá nada. Celtibeira, de João Pereira, instrumental, foi a primeira música que eu coloquei na primeira emissão de Quadras da Música. Onde é que tu vais? Agora vai-se embora, Carlos. Foi a primeira emissão que... a primeira música que eu coloquei na primeira emissão. E curiosamente, ou não, foi também a primeira música que eu comecei, que eu coloquei naquela emissão experimental que falei na semana passada. Pois, não me parece que tenha sido muito curiosamente. No ano passado, já. A primeira... Não, eu já vi isso no ano passado, isto. Da emissão experimental foi Celtibeira. Já agora, tinhas dito que as músicas eram dos anos... eu tinha dito que as músicas dos anos 80, tu disseste que não eram, eu disse que se calhar foi uma mistura. Foram Celtibeira, As Mãos, que não é, Leva-me Contigo, que é, Canção do Engate, que é, Vinho do Porto, que é, Alibaba, que é, O Vento Mudou, não, Adeus, Adeus, não sei, Serafim Saudade, é, A Mão da Cooperativa, não, Não Há Nada Para Ninguém, é, e depois o hino. Pronto, mais metade, um pouco mais metade foram dos anos 80. Primeira música do programa mais, talvez, original, diferente que eu faço e fiz na Rádio Antena Web, foi João Pereira, Sul Céu. Se ela tiver, ainda não vamos ouvir, primeiro o Carlos vai tocar. O O homem dos sete instrumentos. Ou talvez oito. LOL. Ora bom. Já podemos ouvir agora a música. Não, isso é mais à frente, quando acabar. Ao lado. Isso é mais à frente. Pois, não é esta música que vamos ouvir. É Junco Pereira com... Já pode ser agora? Já. Celtivera. Boa noite, senhoras e senhores. E faltou-me não sei o quê da parte dos cantadores. Agora faltou-me aqui a letra. Muito boa noite, senhoras e senhores. Lá na minha terra são os cantadores. Muito os cantadores noite, e as cantadeiras. Estamos só, todos com diarreias. Choram as casadas, cantam as solteiras. E por não sei o quê. Percebes porque é que eu comecei a bué desta emissão com as 6 músicas do outro programa? É que na semana passada não dissemos. Na semana passada gravámos sim na terça-feira. Pois, acho que foi o único dia. Não foi nada, já disseste isso na semana passada e eu disse que não tinha sido. Pois foi, pois ai, foi. Ai, porque estás a falar para a parede, fala para aqui. Tens razão. Fala para o microfone, não falas para a parede, não me enganas. Tens razão, não me enganas. Estás a estressar comigo, vê lá essa chata. Não me enganas, vê lá essa chata, não me enganas. O que é isso, ó pai? Eu corto todo, estás a ver? Eu corto todo, eu chamo os meus gunas. Eu também. Olha, são mais de 80. Os meus vão para cima de 2. Vai, vão para cima de 2? É. Está bem. Anda lá. Que eu... Esquece o que é que eu ia dizer. Cala-te, pois, pá. Não fales para a parede. Tem mania. Este carro tem mania. O microfone está aqui. E ele fala para mim, para a parede. Para mim, aí, ó, parede. Eu não vou fazer tudo para aí. Fala mais para aqui. Ah, é para a camada. O carro está aqui. O microfone está aqui. E o carro fala para mim. Estás a ouvir, ó, parede. Isto causa tudo, este microfone é bom. Oh, mãe, não, não, não, já estás a estressar com a minha alma e eu já estou a ficar tão estressado. Estás a manjar a cena? Não. Anda lá. Já não manjo nada. Já não estou a curtir nada esta cena. Já não manjo nada desde as duas horas. Desde há duas horas. Anda lá. Há três. Há uma. Há cinco. Aí foi o disto, está bem. Estou a meio de um litro. Eu conheço alguém que a meio de um litro é um whisky. Ah, pronto. Um café com bagaço. Mas a meio de leite é mesmo meio de leite. Ah, bem! Pronto. Olha, agora porque estás aí a descer dessa forma, sabes que desde... Espera, que eu já posso dizer que é desde hoje, não é? Desde domingo, desde sábado, como queiras, é bate-me proibido fumar em Espanha. Domingo? De sábado? Sábado. Não é sábado. Não, mas estou a dizer que praticamente este sábado. Ah, em qualquer lugar, mesmo cá fora, sim. Mesmo sim. Cá fora, mas acho muito bem. Não achas bem? Eu acho bem. Ah, pá, eu acho que cá fora. É com o tiro todo. Ah, pá, eu acho que cá fora também não, quer dizer. Eu estou na paragem do autocarro, alguém está a fumar ao meu lado, está a me incomodar. Mas não quer. Ouve, mas não é a mesma coisa do que estares num café. Num café perturba. É assim, está na paragem, desvias-te mais um bocadito. Não é a mesma coisa, por exemplo, tu num café, tu se estás numa mesa ou noutra, o efeito é o mesmo. Porque o ar está ali fechado, não corre, não é? Ou não corre na mesma velocidade que... Ora, dou-te um exemplo, não é? Aqui com o cheiro, estou com o cheiro de tabaco. Há pouco a gente estava a sentir cheiro de tabaco, não era? Não era. Por acaso foi o efeito contrário, demorou mais a chegar a ti do que a mim. Mas isso foi um incêndio no rechão do estúdio. Exatamente, foi. Foi, arderam ali as guitarras e as baterias. Foi quando tu te esqueceste de apagar o cigarro, não é? É, isso é. Não, eu é mais... Era o e coca. Ah, pois era, isso era. Era e mebo. É isso. Caína. Exatamente. Ah, lá. Vou-me encostar, eu hoje tenho aqui um encosto. Pronto. O encosto costuma ser. Como é que se diz? Já vais tocar, o que é que vais tocar? Não sei. Pois, o encosto costuma ser sentimental e. Falta-me a palavra. Ajuda-me. É coisa. Ah, é esse. Hoje é um encosto físico, vou-me encostar. Anda lá, és tu. Bem, próxima música, o tema que vamos ouvir também é de Júlio Pereira, é do álbum Geografias e dá pelo nome e dá pelo nome de Faro Luso. Bem, o título é simbólico, para este efeito, o título é simbólico. Eu já não me recordo, mas mesmo que soubesse, por questões de publicidade, não vou dizer. Só posso dizer que esta música faz parte de uma telenovela portuguesa. Mas, independentemente de qual tenha feito, a verdade é que... Mais uma vez vou quebrar aqui um bocadinho o ritmo do programa, porque há coisas que é que... Pronto, quando a gente fala dos motivos porque escolhe as músicas, não é? Os motivos são mais sérios do que outros, não é? Aquela história de quem está sozinho, não é? Sente muito os efeitos dessa solidão, às vezes por um lado positivo. Então as telenovelas acabam por ser uma espécie de refúgio, de fuga, porque está, mesmo sem sair de casa, a acontecer qualquer coisa à minha volta. Mesmo que seja por ficção. Acontece que... Isto é o que eu tenho vindo a assistir há vários anos para cá, desde 2001. Tem sucedido uma série de telenovelas que me têm agradado. E que tenho visto histórias fantásticas, intrigas e não sei o quê, e sinto muito aquelas intrigas, vivo muito aquelas intrigas. Então, esta música marcou-me especialmente. Eu sei que ela fazia parte de alguém associado a um bairro, uma localidade muito modesta, porque esta música também é muito simples. E assim, a verdade é que esta música, ou a verdade é que esta música foi talvez das telenovelas a música instrumental que mais me. Enfim, que mais me marcou, que mais me tocou, a ponto de não me esquecer de forma alguma dela. Ainda que não associe propriamente a nenhuma telenovela, mas. Porque há outras músicas instrumentais que eu não me esqueço, mas que associo a telenovelas. Até porque só passaram uma ou duas vezes, ou numa ou duas telenovelas. Mas nesse caso não sei, sinceramente. Agora, a verdade é que. Desde há muitos anos para cá que as telenovelas têm sido uma companhia muito grande. E de certa forma, esta música acabou por se tornar muito especial para mim, porque quando ouço esta música é quase como se estivesse a ver uma telenovela, ou seja, aquela ação à minha volta, mesmo que seja ficcionária, aquela ação à minha volta acontece. E portanto, como eu gosto de ação à minha volta, e nem que na imaginação seja fazer parte da minha, da ação, e vocês não viram, mas o Nuno estava aqui a agir comigo. Não gosto de ação. A bater-me. Pronto, é ação. Eu disse ficcionário, tá? Ah, então vou fazer conta que ele sou o que mandou. Pronto. Exatamente. Está bem. Eu sei o seguinte, deixa lá, passa a ver. E pronto, é assim. Esta música vai transportar-me para esse mundo. E pronto. Vamos ouvir. Qual era a novela? Era aquela? Ou era outra? Aquela. Era outra? Não, não era outra, não. Era aquela? Era aquela. Aí outra. Era aquela. Pois. Acabou de ter a mesma telenovela, caso não saibas. Oh senhor, por isso é que eu estou a pegar nesse trocadilho. Ah, já percebi. Porque já uma vez para o aniversário da protagonista daquela música do Apenas 15, que acho que eu te canto. Chega o dia do festejo, momento para celebrar. Lembras? Tu queres só dela, não te lembras? Deixa lá. Eu lembro. Quando eu disse... Embora eu não estivesse lá, mas. Ah, pois tu não estivesse lá. Mas gostei daquela parte do. Agora que me lembrei, estamos a falar de heroína e cocaína. Este programa está a ser um grande exemplo para os jovens. O que é que eu disse? E eu próprio sim, eu próprio no por ti admiração, terei razão se continuares assim. E depois disse, lá está a aposta para o futuro. Vou continuar a praticar, se ela continuar, vou ter razão se ela continuar assim. Mas pode ser que então se meta na droga e nessas coisas. Que giro. Tá, e então, quando essa... Isto era mesmo muito exemplar. Em vez de ser do Apenas 15, quando ela fez 13, eu estava a ver a outra. Aquela. Ah! Não era aquela, a outra. Sim, era a outra, sim. Pronto. E eu peguei nesse trocadilho durante o coisa do... Tá bem, vamos ouvir João Pereira aí. E do álbum Geografias... Da semana. O tema... Faro... Passou-me o nome. Faro Luso. Vamos à música, então. Até já. Acontece. Tá bem, pode ser. Só se for um uso faro. Tá bem. Porquê é que a música não chama Fado um uso? O Fado é que é um uso. Faro também é luso. Faro? Sim. É no Algarve. O Algarve não é Portugal. É Algarve. Já fica por lá das Very Frontiers. Faro luso, então. Até já, boa viagem. Até para lá. Até já. Thank you. Bonaparte no momento musical de hoje. Bué fora, bué fora, porque estamos aqui num programa bué da cun e tu beijes-me com a cabra, com a cabritinha e mamar, não é? E tu queimas que é isso? Pronto, é 4 quartos já a música e eu vou falar sobre a minha próxima escolha. Hoje teremos, antes do intervalo, mais uma música portuguesa. Yo-yo, estás frico ou nem por isso? Também se não tiver nem frico, whatever, e de bugiar. Mas agora, a música portuguesa não tem nada a ver com isto, não. Toca, toca, que eu estou aqui à procura de uma coisa. Toca no óculos. Já está, pronto. Então, a música que vamos ouvir foi lançada num álbum de 2002. Que já, este programa é mesmo maluco. Estou a falar de uma coisa e o Carlos a tocar e a cantar outra, o Zé Cabra. Ao bocado ouvimos a cabritinha, agora estamos a ouvir o Cabra, versão ceguinha. E então, nós depois estamos a ouvir músicas portuguesas. A terceira vai ser também lusa. Vai ser de um álbum de 2002, denominado Jogo da Vida. Quem saberá qual é o grupo ou o artista que canta esta música? Pois que aí desse lado, ouvintes não sabem. Sabem, sabem. Pão Norte, Pão Norte, que é o contrário de Pão Sul. Lolava, lolol. Manasso, como é que se chama a música? Qual é que é a música? Não é a música, é o Jogo da Vida, o álbum. A música eu só digo no fim, já sabes. Ah, também, tu diz lá o nome da música. Já, já estou mesmo a ficar estressado contigo. Mas, já me estou a passar da cachimónia. Quem para tocar um bocadinho? Já me estou a passar da cachimónia. Já me estou a passar contigo. Ah, me já chamaram a tua filha. É isso, Tony Psegueiro, aqui recordado, o grande Manasso, próprios para o Tony. E eu tenho nada a ver com o Tony Psegueiro. Então quem é que dizia isso? Não, era o Rui Unas? Era o Rui Unas, mas não está nem Psegueiro. Ah, o Tony Psegueiro é quem? Sou eu. Não, é uma personagem. Ah, bem, tá. Vai uma loja. Ora, bom, conhece a música? Vai uma loja. Vai uma loja. Não, vai uma loja. Vai uma loja. Pronto, continuamos com um programa deficiente, tal como sempre. Como vem, o ano 2011 chegou e escolheu. Continua a ser aquele programa que não se deve ouvir na antena web. Jogo da Vida, o álbum de 2002, Paulo Norte, como já disse, o porquê de ter escolhido esta música? Estou a ouvir aqui uns risos traseiros que eu nem quero ver, nem quero espreitar para ver o que é que são esses risos traseiros. Bom, deixa eu trazer aqui o portátil para a minha beira, que é para poderem ler melhor. Porquê desta música? Desde logo, eu conheci esta melodia há cerca de... Ora, bom, estamos em 2011. Foi há cerca de 5 anos. Quando... É engraçado que na semana... Posso tocar a música? Ah, é, o Carlos afinal ainda está aqui. Assim, só de fundo, enquanto falas... Tu não sabes qual é? Sei. Então toca. Não, assim, vai da piada. Tocas depois do intervalo. Pareceu quando eu era pequenino. E então, em 2006... Engraçado que na semana passada eu falei aqui numa frase... Não, quando é que escolhas o Duarte Rosado, leva-me contigo? Foi há 2 semanas? Há 3 semanas. Não, não foi há tanto. Foi? Pronto, faz conta. E eu falei de uma frase do Messenger, na altura da, como é que tu disse, da cachopa. Esta frase era da quase cachopa, percebes? Quase cachopa. Eu estou a falar sozinho, quase não está a ouvir. Fala para ouvir. Pronto. Ah, estás a ouvir? O quase está a ouvir, afinal. Love Story, isso não é... Tá bem, pronto. Essa quase cachopa tinha no Messenger assim: a vida é tão diferente daquilo que sonhamos. Depois fui eu descobrir a música, que sinceramente não conhecia, até pensava que era dos anos 90, agora descobri que é 2002, por acaso só foi hoje que descobri, hoje, domingo, 2 de janeiro. Portanto, quando este programa foi para o ar, já vou dizer que foi anteontem. A vida é tão diferente daquilo que sonhamos. Talvez o nosso mal seja acordar. E não é que é verdade, porque muitas vezes imaginamos coisas para a nossa vida e mais depois acordamos. O que é que eu disse assim de repente passei a falar brasileiro? Porque sou tótil marado, tótil marado, estou a ver cenas bué maradas. Sonhamos, imaginamos muitas coisas, mas depois quando acordamos, quando encaramos com a realidade, há tanta coisa diferente da vida que imaginamos. Mais à frente, os Paulo Norte dizem nesta canção: a vida é tão diferente dos sonhos que lembramos. E atenção a esse verso que se segue: eu sei que o nosso mal é recordar. Ora bom, eu muitas vezes falo por mim pessoalmente, e eu aqui para os meus próprios, para os meus manassos que me estão a escutar via web, eu sei que o nosso mal é recordar. Muitas vezes gostávamos de... Essa música é apropriada para hoje, depois vais já perceber. Gostava de eliminar coisas... O que estás a rir, oh manassos? Já me estou mesmo a passar contigo. Tu queres ver que agora que eu vou jogar contigo? Ah. Pronto. Muitas vezes apagar coisas que já aconteceram, mas a gente vai continuando a lembrar-se, vai continuando a permanecer na memória e vai nos afetando dia a dia. Aí agora já paraste de tocar? Toca o ceguinho. Isto tem que ser com... Ora bom, com a vida é tão diferente dos sonhos que lembramos e o nosso mal é recordar, vamos ouvir os Pão Norte numa coisa que eu ainda fazendo o balanço final de 2010 para só por um resumo do tema, eu descubro no título desta música uma coisa que acontece em muitos de nós e que aconteceu em mim e acontece em muita gente, que é pura inocência. A gente vai inocente e ajuda e vai que não ajuda e faz as coisas por bem. Já sei. Posso tocar? Tu disseste qual é que era? Toca pá! Anda lá para te calares um bocadinho! Ah! E então, pura inocência vai ser a música. Muitas vezes instruímos e dedicamos às coisas ou às pessoas com boa... Sem ser querer magoar ninguém, não é? Com boa fé e tal e tal. E depois essa nossa pura inocência, ou inocência pura, leva-nos a que a vida seja muito diferente daquilo que sonhamos. Não tem lógica aquilo que eu disse? Tem. Então vamos ouvir a música? Não, vamos ouvir a música verdadeira, não é isso? Ah, está bem. Depois tocas a seguir ao intervalo. Está bem. Olha, o caso afinal não está aqui. Eu toco no intervalo. Por inocência, seguida de intervalo, vamos ouvir os Pão Norte. Seja acordar. Sai o meu futuro para lá do firmamento. Agora não consigo lá chegar. Estou a sentir a minha voz perdida no deserto. Deixa sempre a porta aberta para que eu possa lá entrar e quem sabe regressar à mais pura inocência. Oh, oh, oh, oh. É tão diferente os sonhos que lembramos. Eu sei que o nosso mal é recordar. Perdi o teu futuro para lá do nosso tempo. E agora não consigo lá voltar.

só alguma arte e engenho para o efeito e muita, muita vontade. Rádio Antena Web, a sua, a nossa, a rádio de todos nós. Estamos de volta. Bem-vindos à segunda parte, depois deste pequeno intervalo que também deu para... Não é assim, sai da frente. Yo, yo, caros ouvintes, estamos bué, bué, back para escolher, choose you ou choose me, yo, yo. É assim que tens que... Pronto. Estamos no novo ano, manasso. Vamos dar aqui uma nova view, uma nova layer, estás a manar? Não. Ah, bem. Não tem... Fazendo um refresh no nosso program. Exatamente, acho que sim, acho que sim. Eu acho que não, anda lá. Enfim, bom, estamos de volta depois de um pequeno intervalo para aí 10 minutos, mas foi pequeno. É um programa... Aliás, é para a gente ganhar também tempo. Enfim, bom, não, nós estivemos aqui à pancada e tal, e eu também estive aqui a tocar o Pura Inocência, então, para dar assim mais tempo, pronto. Enfim, bom, música que eu escolhi, não é por nada, mas também tem a ver com os Polo Norte. Que coincidência. Eu nem esqueci o que é que ele escolheu, nada. Não, é assim. Menace, eu hoje estou mesmo a ficar totalmente estressado com a tua person. Estás a manjar? Já te disse que não manjo nada há quase 3 horas. Há mais 3 horas até. Até com essa lenga-lenga, tu estás a estressar com a minha alma. Eu? Queres que eu chame mesmo... Tu queres que eu chame os meus gunas todos? Eu vou ali à Amadora e trago-os todos de lá, Menace. Manda aí, pá. Bem... Isto são os efeitos da coca também. Pronto, no intervalo também tomei. Eu passo a conduzir o programa a partir de agora, que o Carlos foi ali já bem. Então o que é que os meus ouvintes acham do ano que passou? 2011, será que o Sócrates continua como primeiro-ministro? Será que o sol vai continuar a aparecer durante o dia ou vai passar à noite? Nunca se sabe, aqui com as mudanças climatéricas. Mas não sei, é uma coisa para se ver com o tempo. E será que a Lady Gaga vai trocar a sua identidade? Sabes que a Lady Gaga apresentou o álbum no dia 1 de janeiro, no 31 de dezembro, 1 de janeiro, à meia-noite. No Twitter, esquece. Agora é assim que se apresentam as coisas. Agora já não é, vamos ter uma conferência de imprensa às 8. Não, entrem no Twitter às 8 da noite. Que estão lá, ou no Facebook, ou caraças. Ah, eu não sabia. Tu realmente disseste que me ias dizer hoje o que é que ela tinha feito. Estou a dizer agora, não é? Aliás, eu realmente acho que já vi uma música dela nova. Não sei. Não, do CD novo, CD não sei. Então ela foi ao Twitter para dizer que o primeiro single vai sair a 13 de Fevereiro. Acho que foi 13 de Fevereiro. É Fevereiro. E o álbum deve sair em Maio. Chama-se Brand New, I'm Brand New, uma coisa assim. E na imagem que ela trouxe da apresentação do CD, deve ser a capa do CD, está ela com o rabo à mostra. Ah, que bonito! É o que tu gostas de ver, não é? Exatamente, é o que eu mais gosto de ver. Enfim. Pessoas que nasceram no dia de anos aqui do Carlos Bonaparte, dá nisto. Bem, como eu estava a tentar dizer... Porquê é que tu no teu CD de... No CD de estreia, não é? Não mostras o teu... Não, porquê não? Está bem, fazendo de conversa em golf. Olha, na semana passada, já não vai passar. Disseste que me ias dizer uma piada sobre os visuais em golf e não disseste nada. Anda lá. Ah, pois não. Já não me lembro. Vamos ouvir novamente os Polo Norte. Não, eu não é Polo Norte, vamos ouvir o Miguel Gameiro só. É só o homem, está bem. É. Com o Miguel Anjo ou vou sozinho? Com o Miguel sozinho. O Miguel sozinho? Que é o Miguel sozinho? É irmão de João sozinho. É só o Miguel Gameira, não é? Não, não é Miguel sozinho. Isso é um bom nome para eu dar ao meu filho. O meu pai chama-se Miguel. E ele fica-se Miguel sozinho. Porque o meu pai nasceu com Jesus. Por isso é que ele é Miguel de Jesus. E este fica Miguel... Vai nascer sozinho e fica Miguel de sozinho. Tá, pronto. Se for uma rapariga, é Cátia abandonada. Anda lá. Este homem prolonga o programa, depois o que eu faço eu. Eu? Homenaço. Os ouvintes já estão a ficar boeta estressados também. Totem loudos. Eu vou tocar aqui uma música para relaxar, então, daqui um bocadinho. Mas é agora não. Aliás, a música que segue também é para relaxar. O Miguel Gameiro. O Miguel Gameiro. Canta com o Miguel sozinho. Canta com o Miguel sozinho. Canta um tema que... Olha, eu vou dizer-me sincero. É mais um momento sério no nosso programa. Também é preciso, né? Brincar é bom e tal. Mas também é convém ter aquela seriedade. Vou dizer ao meu pai para colocar uma placa lá no trabalho dele, porque muitas vezes está sozinho lá. Então se eu estiver sozinho, Miguel põe sozinho, lá a placa, Miguel sozinho. Pronto. Anda lá. Mas assim, sabes que o Miguel Gameiro tem um título... Continua a ouvir aqui uns riscos traseiros. Anda lá. Pronto. sabes que o Miguel Gameiro colocou num título de uma música uma expressão ou um pedido, uma frase que é capaz de me chocar de tanto que me toca. Pela positiva, mas... enfim. O tema chama-se Dá-me um Abraço. Já sei qual é. Dá muito na... Posso falar na concorrência, na Renascença. Sim. Pronto. Ou é na Antena 1. Se calhar nas duas. Ah, aqui não há concorrência. Aqui só há... Nos colegas de profissão. Exatamente. Pronto. Há feias de profissão. Até porque desta parte a Antena Web é muito... Muito, mas muito superior. Por acaso, em termos de conteúdo, acho que só a Antena 1 é que consegue equiparar-se a nós. Diga. Não estou a inventar. Se bem que não conheço todas as rádios do país. Diga. Mas, pronto. E então, assim, esta música toca-me por vários motivos. Primeiro porque, assim, em termos... Pronto, para ir tornando as coisas mais sérias progressivamente. Primeiro porque é uma música que, em 2010, ou seja, no panorama atual... No ano passado. Foi que... Panorama atual, eu não disse no ano atual, disse no panorama atual, eu já disse 2010. Eu não te corrigi, eu sublinhei o facto de já estarmos em 2011, por causa de ter esquecido. Sublinhaste aqui, vermelho, preto, azul, cor. Quero dar uma cabeçada. Quero. Está bem. Para a semana. Olha, já, eu acabei. Sim, diz. Agora de risos traseiros passaram cabeçadas traseiras. Olha, eu homem ri-se. Pronto, eu conduzo a emissão outra vez a partir daqui com... vamos ouvir Miguel Gameiro com o Miguel sozinho a cantar uma música que eu ainda não sei qual é e cuja explicação também eu ainda... Já se disse qual é que era, dá-me um abraço. Mas é assim. Aí dá-me um abraço, vamos esquecer. Dá-me um abraço. Ao caso, agora não. Sim. Miguel Gameiro com o Miguel sozinho, vou cantar. Já vamos ouvir o resto da explicação? Pronto. Já vamos ouvir o resto da explicação. Não é porque é assim. Sabes que... E mais uma vez reporto a minha solidão. Porque ela não mudou. Ela continua. E sabes que muitas vezes, mas mesmo muitas vezes... Bué da times. Eu senti falta de um abraço. Sabes qual é que foi a última vez que recebi um abraço? Bom. 2007. Foi a última vez. Em julho, aliás, em agosto de 2007. Foi a última, não. Foi a penúltima. Da cá. Ah! Oh, 2011. Bonito. Fixei o dia. Não sei. 2 de janeiro. 2 de janeiro. Dia 4. Dia 2. Ah! Podes continuar a emissão não aqui. Sim, eu dormi um bocadinho. Não dá. Fala aí. Pronto. É tão assim. Fofinho. Ai, a camisola que é fofinha. A cabritinha também é fofinha. Assim dá-me o básico. Cortaste o cabelo. Não cortaste nada. Já foi muito tempo. Já foi no ano passado. Aliás, eu já nasci, já cortei o cabelo várias vezes desde que nasci. Olha, perdi outra vez um lenço. Isto é um bocado misterioso. Não fui é um eu. Bocado perdi. Não foste tu. Ah, bem, diz. Não. Mas pronto, e então é assim. É assim. 2007 foi a última vez. É assim, pode a ser. A penúltima. É assim, exatamente. Pronto. É porque vocês não viram, mas eu não lhe dei mesmo um abraço. Pronto, foi, é fofinho. Foi a camisola. Foi assim um gesto bonito. É para te pegar a isto da conspiração e tosse e cabeça. É, da conspiração. Enfim. Anda lá! Pronto. E é assim, foi... Esta música toca-me por isso mesmo. Isto é um ótimo som de fundo, som de rádio. Sim. Por acaso. É sem dúvida uma música que me toca muito mesmo por isso. Porque... Por essa... E depois é assim, não é só comigo. Eu sei que esta falta de gestos acontece em geral, das pessoas. As pessoas perderam muito. É verdade. As pessoas perderam muito esta coisa de dar um abraço, de dar a mão, de qualquer coisa. De... Eu posso falar para mim, só a última vez que eu recebi um abraço. Para a meia hora, quando estava ali. Pronto. E então, é assim, esta música toca-me por isso. E deixa-me também muito feliz porque foi uma música que, apesar de ser portuguesa, infelizmente tenho que dizer isto, apesar de ser portuguesa, fez sucesso. Pronto. E fiquei muito feliz com isso. Então partilho convosco Miguel Gameiro. Com Miguel sozinho. E o tema... Olha, as pessoas ainda vão ficar a pensar, é só o Miguel Gameiro. Exatamente, é só o Miguel Gameiro. E o tema?

o filme que já falámos aqui. Foi logo nas primeiras emissões que eu até escolhi o Toco com Gaga. Não foi? Toco só, lindo. Bom, não interessa. Na sexta-feira fez um ano que acabou que grupo português? Os Delfins? Os Delfins foram os protagonistas da última emissão de Outras da Música de 2010. E então... eu abordei o tema na sexta-feira e lembrei-me de pegar numa música deles, obviamente com significado e com lógica, e também tem lógica para ti, para trazer hoje com a minha terceira e última escolha. Há uma lógica aqui escondida que tu ainda não atingiste, mas eu vou-te explicar. A primeira música foi... qual foi? Foi portuguesa, Celtibeira, 2010. 2010, a primeira emissão do Quadro da Música. A segunda foi sobre a pura inocência e foi o que eu abordei, o significado, além daquilo da frase da Quase Cachopa. Eu gosto disso, Quase Cachopa. Agora está-me a fazer lembrar o Requiem em Pai Maior, o título que eu inventei no Storyteller. Da Quase Cachopa, a frase que eu descobri a partir da net, descobri esta música a partir dessa frase. O próprio significado que eu expliquei, da pura inocência, e depois a gente tem... depois ficámos mal por causa dessa inocência e somos inocentes de mais, de menos. Eu acho que nunca somos inocentes de mais. As outras pessoas é que abusam disso, não é? Diz que sim. Obrigado. 2010 também. Foi, por inocência, tem muito a ver com 2010. 2011. Terceira e última escolha. Este não vou ficar. Mas tu perguntavas assim. Oh, Nuno. Mas em 2010, tu fizeste uma versão dessa música comigo. Não foi? Ah, foi. Não te lembras? Que caralho. Não te lembras que eu vim aqui tocar? Lembro-me perfeitamente. Ah, lembras-te? Que até foi quando começou Obrigado aos Meus Pais. Foi, não foi? Foi nessa altura, não foi? Obrigado aos Meus Pais. Já foi meio ano antes. Ah, mas já foi em 2009. É parecido. Aí, já... aí pois já. Não, o Obrigado aos Meus Pais foi. Pois já. Ei, que engraçado. O quê? Pensavas que tinha sido ontem? Não, pensei que tinha sido ano passado. Foi o que eu disse. Onde é que está? Enquanto procuras, eu vou-me promovendo. Não, enquanto, aqui. Enquanto artista musical. Oh, tinha de ser... isto é teu órgão. Não te lembras disto? Não te lembras? Não. Fui eu que toquei, mas fui aqui contigo. Não chega para aquecer. Não, está bem. Não, lembro. Lembro-se. Ah, sério que me lembro? Desta parte aqui já me lembro. Pois, deve ser. Engraçado que não tenho aqui a música final com o... olha, sabes que música é que eu esqueci de dizer na semana passada? Quando eu estive a dizer as músicas que produzi ao longo do ano. As músicas que criei. Esqueci-me do... isso não é... andar os porcos aqui... que grande música. Por acaso. Então... ah, afinal tem voz. Pois tem. Ei, tem bom, segunda voz aí todo. Isso é uma produção no Unicard Bonaparte Company. Bonaparte Phonographic Company. É isso. Deve ser. O que é que isto quer dizer em relação a 2011? Olha, ele acabou de ver, este homem está aqui a cantar. Estou sozinho. Não vou ficar. Não quero ficar. Eu espero que eu e as pessoas que me são próximas, que felizmente ainda são várias, não fiquem sozinhos. E é o que eu vou fazer também. Este ano, não... dizem que não. Cá vou trazer isto para aqui outra vez. Para não acontecer precisamente o que o homem cantou. Estou a ficar perdido. Não vou ficar sozinho, não vou ficar perdido aqui sem ti. Sem ti ou sem vós, o que vocês quiserem, dependendo do teu... do contexto de cada um. Porquê é que trago Não Vou Ficar do... já perceberam que é Não Vou Ficar dos Delfins? Uma música de 1996 do álbum Saber Amar. Ah, é que eu disse o nome de uma novela. É o nome do álbum, paciente. A música número 2. Por acaso, acho que o Pura Inocência também era a número 2 do álbum Jogo da Vida, de Paulo Norte. Era. Como é que sabes? Porque eu tenho essa. É a número 2 também? É. Está pronto. A número 2 de Saber Amar é Não Vou Ficar. Primeiro porque no dia... pronto, há um curso no início de fevereiro, na segunda semana de fevereiro, E eu e o Carlos Bonaparte fizemos uma versão desta música, que é o que estamos a ouvir aqui como música de fundo. Na altura... Não me lembro. Ai, tu não te lembravas até agora? Estou mexendo. Lembrava-me de termos gravado, mas já... Ai, a localização temporal. Contexto. Foi para o Dia dos Namorados. Isto há muitas coisas. Na semana passada falei de Dia dos Namorados. Na véspera. Queta foi com aquele portátil. Não foi com o gravador portátil, não foi? Pois, nós estamos a ouvir a partir do portátil. Não é... Ai, o gravador. Não, não é. Portátil. Já não é. Isto foi para o Dia dos Namorados, por isso já não me lembro quando é que... Foi ali entre o dia quando, em fevereiro. Mas eu acho que foi porque tu até gravaste isto sem editar. Tu puseste aqui a tocar e eu só pus ali o gravador a gravar. Porque não, a minha placa não estava a funcionar convenientemente. Pois, deve ter sido. Não sei. Foi. Lembro disso, agora lembro disso. Além disso, sexta-feira, o quadro da música foi sobre já um fins. Talvez esta sexta, dia 7. Não sei se sabes, além de fazer um ano a Quadras da Música no sábado, é a emissão também 50. Coincidiu. Vai fazer um ano e a emissão 50. Quadras da Música. Ah, faltaste duas vezes. Vou descontar no ordenado. Uma estava no Marco e a outra não me lembro. O Marco foi o Marco na tua vida, não foi? Não. Torre Novões foi. Que é lá ao lado. Mas tinhas que dizer que sim. Ah, foi! O Marco foi o Marco na tua vida. Minha vida. Além de quadros de música, eu cresço aqui atrás de ti sem ver o teu olhar. Sabes que uma coisa que eu gosto muito é acompanhar o crescimento das pessoas mais novas que nós. Aliás, sabes isso? Sabes, não sabes? Sei. Ah, se não sei, se levava já o soco. Uma coisa que eu não gosto é quando falho esse crescimento. Eu cresço aqui atrás de ti sem ver o teu olhar. Isso é mais... Passamos a um lado. Hã? Isso sou mais eu, não é? No mesmo meu olhar. Exatamente. Pois. O que é que eu faço? Compro os óculos. Está bem. A letra do refrão foi o que eu falei há bocado. Não vou ficar sozinho aqui sem ti. Antes de olhar para os outros, vamos olhar para nós. Não é? Nós. Exatamente. Acho tu vais continuar a repetir o que eu digo ou queres levar outro soco? Uma cabeçada. Um pontapé. Uma gastroenterite. Vou despertar uma gastroenterite na fusa. Bom. Já posso... Vamos ouvir, é? Vamos lá. Já ouvimos no teu órgão, já ouvimos aqui no portátil, mas está bem. Mas vamos ouvir outra vez. De 1996, não vou ficar. O amor que o mundo tem não vem dizer está tudo bem. Tu nunca estás comigo. Eu cresço aqui atrás de ti sem ver o teu olhar. Ao espelho eu chamo alguém na esperança de aqui te encontrar. Eu nunca estou contigo. Contigo não vou ficar, não quero ficar sozinho aqui sem ti. Não vou ficar, não quero ficar perdido aqui sem ti. Depois de ti virá alguém que eu possa abraçar. Que eu queira o tempo inteiro junto para poder amar. Que fique só comigo. Aqui sem ti. estamos quase a chegar ao final de mais um Escolho Estou, Escolho Eu. Esqueci-me de uma coisa em relação ao Não Vou Ficar. É a banda sonora de um filme bom, Adeus Pai. Lembras-te? Contava com o João Lagarto. Ah, não? Contava com o João Lagarto, entre outros. Um bom filme na altura. Também de 1906. A música principal da banda sonora era... Vamos falar dos homens tempo. Contava no debate das presidenciais. Contava com o João Lagarto. O Sr. tinha dito. Com o Zé Águia. O senhor Tor tinha dito. No ano passado, o Sr. tinha dito que eu não tinha feito. Ou seja, um Wonderwall. 1996 foi o tema principal da banda sonora de Adeus Pai. Filme realizado por não sei quem. Vou já ver. Pronto. Mas estava... é o Luís Filipe Rocha. Exatamente. Mas estava a dizer... É, Luís Filipe Rocha. Que o João Lagarto também contracenava com o Zé Águia e com o António Dragão. Acho que é hoje, definitivamente, que te vou tirar da janela. Está bem. Está bem? Está bem. É agora. Kamehameha! Kamehameha, vamos falar sobre o Son Goku. Vamos lá. Vamos lá. Olha, não vamos falar sobre o Son Goku. Tu estás doentinho. Eu? Sim. O teu, eu vou-te explicar. É uma coisa que ainda não reparaste, mas eu vou-te dizer. E eu vou comentar, não é por estar a gozar contigo, é porque é engraçado e é raro tu fazeres isto. Domingo foi dia 26 de dezembro. Sério. Estás a ver o que eu estou a dizer? Estou. Depois, segunda-feira, na rádio, com casco, os programas daquele dia eram segunda-feira, 27 de janeiro. De janeiro. 27 de janeiro. Quem é que ele sabe? 27 de janeiro. Não, 27 de janeiro. De janeiro. E depois, terça-feira, 28 de dezembro. Quarta-feira, 29 de dezembro. Quinta-feira, 30 de janeiro. Sério? Não, sou eu que estou a ver mal, preciso de uns óculos também. Depois sexta não concaixo o dia. E depois concaixo sábado, 1 de dezembro. Não, isso já estou a inventar. Mas as outras duas meteste de quinta-feira e segunda de janeiro. Estás juntinho, não estás? Coitadinho. Ai, estou. Que é isso? Pronto. Sexta intervenção de hoje e última deste programa. Que é a minha ou é tua? Já não sei. É tua, a minha. Na parte é que vamos ouvir uma boa. Acabamos de ouvir o nome Vou Ficar dos Del. Antinoeb, sintoniza-te! Mais um momento de plena aberração neste programa. Enfim, ai, e está esta rádio a fazer um ano com, com locutores como este. Estes. Pois. Estava a falar primeiro de mim, depois lembrei que tem com ele também. Ah, está bom. Eu por acaso estava a pensar mais ao contrário. Bom, última, última music deste programa. Quais são os teus desejos para 2011? Prioridade todas é que a rádio continue como continuou até agora, se preferir bem melhor. E mais? É, isso é. A segunda? Olha, a segunda é que, opa, pelo menos mais um abraço receba. Ah, não seja por isso, na cara, não é tão fofinho, já chega. Sei lá, que arranje mais amigos, que as pessoas se aproximem. É o que eu mais desejo, pronto. Ai, muito enfim, bem. É por aí. Olha, ontem à noite me perguntaram, disseram que eram capazes de adivinhar quais eram os meus desejos. E depois sou eu que faço barulhos esquisitos com a capa da guitarra. Até disseram que eram capazes de adivinhar os desejos para 2011. Não sei se eram. Porque tu vais parar com essa... Ah, esparta a canalha. Para 2011, o que é que eu desejo sobretudo? Primeiro, que não seja tão mal como 2010. Que seja um bocadinho melhor. E depois, sobretudo, que estás a rir. Sobretudo que mantenha as pessoas de quem me aproximei este ano. Isso era bem bom. E paras quieto, ó canalha! À Esparta! Tenho que atuar isto aos meus 85 anos, tenho que babysitter. Anda lá! Pronto, já percebi a tua ideia. E a minha também, já percebeste? Já. 2011, vamos lá. Vamos fazer mais uma vez isto. Depois eu falo, tenho que conseguir para não fazer bem. Então, agora não faz nada. Ai, ai. O balanço já foi. Pronto, adiante. Enfim, tema que vamos ouvir. Engraçado. Canalha. Também eres delfins. Ah, é, também eres delfins. Olha, outro desejo para 2011. Que escolhas mais músicas portuguesas. E já agora que o meu clube seja campeão. que o teu clube seja campeão. Olha, nós tivemos 7 emissões cada um até agora. Eu, em todos eles, escolhi pelo menos uma portuguesa. E tu, já houve 2 emissões, ou 3. Acho que foram 2, que não escolheste nenhuma. Mas eu não te vou criticar, porque eu percebo que na tua infância ensinaram-te que o que era português não prestava. Por isso, exatamente, como este programa tem a ver muito com as nossas recordações, é natural que não apresentes mais tanta música portuguesa como eu. Não é verdade? Muito mas bem. Este, por acaso, reporta a minha infância. E este programa, para começar, em 2011, todas as 6 músicas são portuguesas. Exatamente. O tema de 1900... Vamos até palmas. Não apetece agora. O tema de 1996, do grupo Delfins. Outra vez? Trazia na altura do álbum, do mesmo álbum, Saber Amar, um tema que era nada mais nada menos do que a faixa número 3, que se chamava Só Eu Te Posso Ajudar. Pois era. A música que surgiu quando eu contava apenas 10 pequenas primaveras, desde logo me encantou. Foi, não foi lá? Desde logo me encantou. O Lorde, para quem não sabe, olha, já toda a gente sabe que aqui é o cão do estúdio. Não sou eu, é o outro. Sim, diga. Este programa está a fazer descer drasticamente as audiências de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Eu não estou a curtir nada deste cenário. Tipo, eu vou apresentar a minha demission, apresentar a direction, que vou bazar daqui para fora. Yeah, porque já estou farto de tolerar estas cenas boemaradas. Ya, yeah, meu. Pronto. Demando agora o discurso, ou tentando pelo menos. Não, é assim. Esta música de 96... Sabes... Durante a minha infância, durante a minha adolescência, eu via muita gente passar por situações difíceis. Olha este trocadilho. Já sou 6 menos 10, o programa tem que ir para o ar às 6. É verdade. E é assim, eu sabia que podia ajudar aquelas pessoas. Tu tens a certeza que eu só te posso ajudar é do Saber Amar? É que eu tenho aqui a listagem do coisa à minha frente e diz que a terceira música é Haja O Que Eu Venho. Ah pá, eu acho que é do... E o Eu Só Te Posso Ajudar nem sequer aparece no... Ah, esquece, desculpa. Agora estava aqui em erro. É faixa 13, mas é do álbum do Miguel Ângelo Solo, Timidez. Ah! Peço desculpa, tens razão. É do álbum Timidez, ainda bem que falaste nisso. É do álbum Timidez do Miguel Ângelo, de 99. Ora, esta música... Já não contava assim 10, mas sim 13 primaveras. É assim, durante... Timidez, disse tu. Sim, faixa número 3. O que é que foi? É que tenho aqui a discurso de Miguel Anjo à frente e não aparece nada, já nada tenho timidez. Ah, está aqui em cima, 98. Sim, senhor. Ah, oh, isso, 98. Já me calei. Diga. Pronto. E sabes... Eu sentia-me muito frustrado na altura, porque eu ouvia esta música e identificava-me com ela. E porquê? Porque havia pessoas que passavam por situações difíceis, típicas da adolescência, mas que naquela altura são muito difíceis. E eu gostava de poder dar a mão àquelas pessoas. Poder dizer-lhes, eu estou aqui, eu percebo-te, eu sei porque é que tu... Sei o que é que estás a passar, eu também passo por isso todos os dias. Ou solidão, ou não estar com uma pessoa de quem se gosta, uma série de coisas. E sabes que durante muito tempo as pessoas que achavam que por eu não ver, que não era capaz de os ajudar. Discriminação. Mas eu sabia que eu, e talvez mesmo só eu é que as podia ajudar. Pelo menos eu era uma pessoa que estava ali à mão, que podiam contar comigo e com a minha lealdade. E talvez, daquela forma tão pura, tão verdadeira, talvez só eu as pudesse ajudar efetivamente. Acreditas que ainda hoje... 10 anos ou 11 anos envolvidos sobre essa música. Ainda há muitas vezes em que eu penso que só eu posso ajudar aquela pessoa e a pessoa continua a não querer contar comigo e muitas das vezes associado para não ver. Há coisas que eu gostava de melhorar e tem a ver tão com... Eu tenho a mania de ver defeitos em todo lado, em todas as pessoas, em quase todas. Em 2010 eu só notaram-me duas coisas. O egoísmo. Quer dizer, não foi só em 2010, mas as pessoas só olham para... Só falam com os outros quando é preciso e quando cheira. E depois eu é que interesso e eu e as minhas coisas e eu. Mas houve outra coisa que me deixou... Não é que seja por maldade, até porque este defeito que eu vou falar, várias pessoas que estão próximas de mim também o têm. E eu não gosto. Sabes o que é? assumirem as coisas, dizerem que sim, eu faço isso, e depois nunca mais fazem, e não dizem nada. Quais exemplos tu conheces? Duas pessoas que iam gravar coisas para a antena web. Uma era a mensagem de tal e a outra era não sei o quê. E nada. Eu faço, e nesta semana eu gravo isso. Quer dizer, outra. Lembra-se aquela que eu te falei há uns tempos, que até queria abordar o assunto da antena web e tu criares para um jornal? Lembras-te? Perfeitamente. Já para aí em setembro, em outubro, mas sim, sim, até hoje, ser. Disse alguma coisa? Não, pois não. Oh. Eu não, fico não, mas é, mas é verdade. Não, mas houve uma coisa. E depois, é juntar a isso que tu estavas a dizer. Houve, mas isso é outro. Isso não é, saber, não ter isso, consideração. Isso era outro facto. É que eu sabia que dizia, eu ajudo, e ajudava. Aliás, tanto que houve pessoas, não nos meus 13, não nos meus 14, não mas. Não pensei que faça por mal, mas sim, olha, olha, eu vou, olha, eu vou-te ser muito sincero. Houve uma situação em que eu senti, só eu te posso ajudar. Um dia, uma pessoa que tu conheces por acaso. Muito alegre, muito bem disposta. Era a pessoa mais divertida que eu conhecia naquela escola. E de repente entra pela sala, sabes que eu tinha uma sala para ter os meus livros. Isso é 12. Pronto, então, para quem não sabe, um livro em braille, aliás, um livro vosso, é uma chegava, bíblia. Chegava a ocupar 23 volumes em escrita em braille. E cada um parecia uma bíblia. E eram muito maiores, como é lógico. Então é assim, um dia essa pessoa, tão alegre, tão feliz, tão entrou-me pela sala a chorar e abraçou-me. E chorava compulsivamente. Naquela altura eu senti, eu posso ajudar-te. E ela deixou que eu a ajudasse. Não só naquele dia, mas depois daquele dia também. A verdade é que eu senti que podia ajudar e não sei até que ponto consegui ou não. Mas uma coisa é certa. Fiz tudo o que eu podia. E a mais não é obrigado. E a mais não seria obrigado, mas mais faria se pudesse. E acredito que faria mesmo. Agora é assim, quando eu vejo, por exemplo, pessoas, enfim, que. Eu até posso dizer outra coisa, por exemplo, havia ali uma altura, por exemplo, quando fez esta coisa da gravação dos. Ah lá, eu sou este ou aquele e tal, estou a ouvir a antena web. Sim, que ainda me tiraste da página inicial, mas isso é o pormenor. Já tinha da página inicial. Ah, já, então ainda hoje manhã vi. Grava a sua mensagem de Natal, mantendo. Não é Natal, é aquelas primeiras. Ah, sim, está bem. Olá, sou este, sou aquilo e tal, estou a ouvir a antena web. Pronto. Sabes que houve pessoas que me. Ah, então também eu gravo. Olha, visita a minha página. E depois diz-me alguma coisa. E enquanto eu não visitava a página. Não gravavam. Não gravavam. Resultado. Eu aqui interesse. Como eu já sabia que nem sequer iam gravar, mesmo depois de visitar a página, por acaso não visitei. Não dei trabalho. Ah, sim mesmo. As pessoas não mereciam. Ah, sim mesmo. O que não merece é bota para lado. E é assim. Eu sei que se fosse ao contrário, não esperaria que a pessoa visitasse a minha página para eu gravar qualquer coisa para ela ou fazer o que fosse preciso por ela. Tens um coração puro, genuíno, que é assim que eu gosto. E. Mas, bem, epá, e fico. Sim? E fico muito. É assim, fico muito. Agora vou ficando feliz quando as pessoas me dizem, ah e tal. Que precisa da tua ajuda e ficam efetivamente. Uma coisa que ainda me custa é que as pessoas falam com o Bonaparte e tal, é muito fixe falar com o Bonaparte. Quem é esse? Eu sou eu. É tu? Ao telefone e até por escrito, mas pessoalmente é chato e tal. Não sei porque eu sou igual, mas pronto. Mas esta do seu eu te posso ajudar tocava-me, ainda hoje me toca muito. Embora hoje o que mais me transmite é um alívio, porque eu já pude mostrar algumas pessoas. Que não falhava com as minhas promessas de ajuda, que eram de todas sinceras e de máximo coração, mas hoje já me causa mais um alívio do que propriamente uma dor. E portanto hoje dá-me prazer recordar aquela música, porque há de se concordar à partida de que esta é uma grande música do Miguel Ângelo, portanto. Tenho uma. Sim, não conheço. Quer dizer, conheço, mas agora a comparação não é. Só metendo a música que é maior. Há aqui uma música que diz: toda a gente sabe que eu te amo. A número 2. Ah, essa música é um espetáculo. Sabes que essa música ficou. Mas eu comecei-me a rir porque vi aqui uma a 9 que diz: ontem sonhei que alguém me amava. É que eu tive um sonho parecido com este, né? Mas já foi no ano passado, no dia 30. Sim. Exato. Ok. Tá bom, pronto. E é assim. Não é assim nada, não vai fechar. Ah, bom, não diz lá a coisa que foram as músicas. Não era isso que eu ia dizer, mas também pode ser. Hoje tivemos só músicas wedatugas. Foram Júlio Pereira de Saltiveira e depois Faruso, Paulo Norte com Pura Inocência e depois Miguel Gameiro com Miguel Sozinho, Dá-me um Abraço. É, dá-me um abraço, o título. É. Delfins, não vou ficar. E agora, para fechar, Miguel Anjo com Miguel sozinho outra vez. Só eu te posso ajudar. Este Miguel sozinho tem muito presente hoje. Tu disseste Miguel Anjo duas vezes, Miguel Gameiro? Eu de outra vez disse Miguel Gameiro e Miguel sozinho. Agora disse Miguel Anjo e o Miguel sozinho. Só eu te posso ajudar. O que eu te ia dizer? Olha, outro desejo para 2011. Queixa a porcaria de toques e garganta e febre e constipação que tu quiseres que passe um dia destes. Nem que seja, só para o ano. O que estás a tocar agora? O Dragon Ball? Como toda tu... Toda a gente sabe a gatear. Pois. Toda a gente sabe o que sinto por ti. Ah, já sei qual é. Estás a ver que eu sei. E se meteres a... Só eu te posso ajudar. Eu sei a seguir. Quando, pois, ouvires. Ouvirmos. Agora sou eu que vou cantar um bocadinho. Com esta voz fantástica. Que é... Não metas a tocar, tu não sabes que música que eu vou cantar. Este programa vai para o ar no dia 4 de janeiro. Com tosse ou sem tosse. E, pronto, não metas música que não sabes o que é que eu vou tocar. O que é que eu vou cantar. E então é assim. Da mesma maneira... Como é que é? Da mesma maneira que tu te queres congratular para o aniversário da rádio, que é o essencial da tua vida. E hoje também quero felicitar alguém especial que se chama... Margarida. A nossa ouvinte Margarida, que faz anos, dia 4. Ah, pois é. É da mesma idade que da rádio. A rádio tem 79. Pronto, é da mesma idade. E então, pronto, 4 de janeiro também não é só o rádio que faz anos. E eu sou tão estreito. O cão não se ladra, não se cala hoje. Não se ladra. O cão não se cala hoje. É do ano novo também. É, enfim. Foi a promessa dele para 2011. Vou ladrar mais que no ano anterior. Bem, pelo menos agora tem cumprido em compromessa. É. Enfim. É com os políticos. Esse também ladra muito. Enfim. Quem é que achas vai ganhar nas presidenciais? O cabaco ou o cabaco? O cabaco. Está bem. É o cabaco. Diga lá, Vossa Excelência. Vossa Majestade. Eu não tenho nada para dizer. Vamos embora. Só tenho que dizer que estou muito feliz por um ganinho de rádio. Ah, é verdade, mais logo à noite, deixa-me dizer aos nossos amigos que mais logo à noite vamos transmitir. Esta informação já está na página, mas de todas as formas não quero demais lembrar, até porque há pessoas que nem sempre reparam nos textos e, portanto, para quem ainda estiver a ouvir o nosso programa, deixa-me só dizer que logo à noite, às 21 horas, vamos exibir a primeira edição da Antena Web. Foi para o ar a 4 de janeiro de 2010, às 15 horas. Vai para o ar, desta vez, às 21 horas de 4 de janeiro de 2011. Portanto, fiquem atentos, porque vamos ter essa... Vamos recordar essa primeira emissão. Que, pronto, foi aquela que deu início à nossa estação. E o qual não se cala. Pronto, e agora sim, é tudo. Só eu te posso ajudar. A música de Miguel Ângelo. E eu próprios para os meus gunas. E passo menos tempo de volta. E próprios para a minha gera. Exatamente. Para ti também. Props para o meu people, para os meus blacks, niggers. Yeah, what a nice. Que gostam muito de consumir comigo mebo. Cocaína. Yeah. É muito, muito boa da night. Yeah. Yeah, manasso, estás a curtir? Yeah. Eu acho isto muito alto, muito frico, muito cacetado. Yeah. Yeah. Passa então, vamos bazar daqui para fora. Vamos bazar. Já sou bem estressado com estas cenas maradas, então vamos pôr na dieta. Vamos lá então. Então vamos lá, apaixoneta. Vamos lá então. Miguel Ângelo com... E Miguel sozinho com... Só eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar. Música então de Miguel Ângelo. Fiquem bem e até de hoje. A 7 dias. A 7 dias foi o que ele disse. Exatamente. Olha para mim, diz-me quem tu és. Olha bem para mim e diz-me quem tu vês em mim.